Estúdio 3D, tem gravações. Eu tive um amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Foi rico de amor, e hoje estou tão só. De volta ao passado, com B e banda, em ritmo de arrocha. Mais um a pedido, né? De um corno apaixonado. Acabou de pedir essa música aí, né? Eu tive um amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Vai sozinho, bicho. Foi rico de amor, e hoje estou tão só. Essa música foi a pedido, né, para nosso amigo ali, alemão, grande alemão aí, está sofrendo de amor, né? Essa é sua, alemão.